e retirou Hugo Almeida, o homem mais perigoso da equipa. A partir daí, Portugal nunca mais criou situações de grande perigo junto da baliza contrária. Do outro lado, Llorente ameaçou de cabeça, boa defesa de Eduardo, mais uma. Eduardo que acabou por ser o melhor português em campo. Mas aos 63 minutos, David Villa, isolado, rematou. O guarda-redes Braga voltou a estar a grande nível, mas na recarga, o avançado Barcelona fez mesmo o único golo do encontro. Até ao final, enquanto Sérgio Ramos, Llorente e Vínola ameaçaram o novo tento espanhol, Ricardo Costa viu o cartão vermelho direto, já nos últimos minutos da partida, por alegada agressão a Cap de Villa. Portugal nunca conseguiu responder à altura e caiu frente aos vizinhos. A Espanha segue para os quartos final. A seleção lusa sai da África do Sul, tendo marcado apenas em um dos quatro jogos, e com apenas um gol sofrido, mas o suficiente para deixar os homens Queiroz fora do Mundial. A comitiva portuguesa viaja, nesta altura, para Lisboa. A Espanha vai encontrar agora o Paraguai. A seleção sul-americana eliminou também ontem o Japão, através da marcação de grandes penalidades. O jogo terminou empatado a 0, mesmo após o prolongamento, e não teve muitos motivos de interesse. Os paraguaios tinham mais posse de bola, mais iniciativa de ataque, mas os japoneses defendiam-se bem e apostavam mais no contra-ataque. A maior oportunidade de gol foi mesmo nipónica, quando aos 22 minutos Daisuke Matsui rematou à barra. No segundo tempo, o Japão foi subindo o terreno, mas apesar de algumas jogadas perigosas de um lado e do outro, a igualdade a 0 manteve-se até o minuto 120. Nos penaltis, Yushi Komano foi o único a falhar e enviou a bola à barra. Na grande penalidade decisiva, o benfiquista Oscar Cardoso não desperdiçou a oportunidade e o Paraguai está pela primeira vez nos quartos final de um campeonato do mundo de futebol. Quem também seguiu em frente, sem surpresa, foi o Brasil, que bateu na segunda-feira o Chile por 3-0. Diante de um adversário corajoso, com um bom futebol de ataque, como foi habitual no torneio, os brasileiros aproveitaram bem os demasiados espaços abertos na defensiva chilena. Juan fez o primeiro gol aos 35, logo depois foi Luís Fabiano aos 38 minutos e no segundo tempo Robinho somou o resultado aos 59 minutos. Depois do Chile, vai chegar a vez da Holanda defrontar o Brasil. Na segunda-feira, os laranjas bateram a Eslováquia por 2-1, terminando o bom percurso dos estreantes na competição. Arjen Robben marcou aos 18 minutos, Wesley Sneijder aos 84, Roberto Vitek reduziu para os eslovacos aos 94 minutos, grande penalidade, mas o jogo terminou logo por ali, a bola nem sequer voltou ao meio campo. Quadro completo dos quartos de final. Na sexta-feira, dia 2 de julho, Holanda-Brasil às 3 da tarde e Uruguai-Gana às 7h30. No sábado, Argentina-Alemanha às 3 e Paraguai-Espanha às 7h30 da tarde, sempre hora portuguesa, claro. Há o risco, entre aspas, das meias-finais serem totalmente sul-americanas, com Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas na próxima sexta e no sábado é que se definem as meias-finais do Mundial de Futebol. Angel Di María já é reforço do Real Madrid. O clube espanhol anunciou oficialmente na segunda-feira a contratação do agora ex-jogador do Benfica. O emblema da Luz afirmou depois que a situação ainda não estava resolvida e, por isso, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, resolveu pedir esclarecimentos à SAD benfiquista sobre o assunto e revelou que a negociação das ações daquela entidade estava suspensa desde o início da sessão. Aliás, não chegou sequer a iniciar-se. Mas o Benfica confirmou ainda no mesmo dia, ontem, a transferência de Di María para o Real na troco de 25 milhões de euros. O valor poderá ascender aos 36 milhões, caso sejam cumpridas algumas cláusulas do contrato do jogador com o clube merengue, como utilização e desempenhos na Liga Espanhola. No Sporting, nova complicação em torno de Simon Vukcevic. O jogador montenegrino foi emprestado ao Olympiacos e o clube grego ficou com a opção de compra no final do empréstimo. No entanto, a transferência complicou-se nas últimas horas. Certas exigências apresentadas por um atleta terão estado na base do atraso no processo. O negócio não está completamente abortado, mas a verdade é que o montenegrino terá de ceder para arrumar o campeonato grego. Por enquanto, Vukcevic continua a fazer parte dos quadros profissionais do Sporting, apesar de não entrar nos planos de Paulo Sérgio para a próxima temporada. A Supertaça Cândido Oliveira vai-se jogar em Aveiro. Benfica e Porto disputam o troféu a 7 de agosto no estádio municipal local, anunciou ontem à autarquia aveirense. Uma decisão que, aliás, repete o sucedido na época transata. Para o presidente do Conselho de Administração do Estado Municipal de Aveiro, a decisão deste palco para a partida entre o campeão nacional e vencedor da taça e que abre oficialmente a época futebolística, vem confirmar o esforço que o município tem vindo a granjear para a dinamização e promoção do estádio municipal. A última edição da Supertaça foi conquistada pelo Futebol Clube do Porto contra o Paços Ferreira. O Hóquei em Patins do Benfica vai disputar todas as competições na próxima temporada. A garantia foi dada por José Trindade, presidente da secção. Já estamos neste momento com as inscrições formalizadas no que diz respeito à Supertaça, Taça Sergas, Taça de Portugal e Campeonato Nacional, o que significa que vamos estar em todas as frentes, revelou o responsável. Em declarações à Benfica TV, Trindade congratulou-se ainda com o facto dos encarnados terem conquistado a Taça de Portugal, ao considerar mesmo que a vitória era precisa para revitalizar o Hóquei em Patins. Recordo-se que no final da última temporada surgiram notícias que as Águias estariam a ponderar terminar com a secção de Hóquei, embora Luís Filipe Vieira tenha rejeitado essa hipótese, mas sem definir se os vencedores da taça iriam participar em todas as competições. Roger Federer foi eliminado do torneio do Wimbledon. O tenista suíço perdeu hoje frente a Tomas Berdych. O jogador checo derrotou o primeiro cabeça de série em 4 sets, parciais de 6-4, 3-6, 6-1 e 6-4. Federer tinha disputado as últimas 7 finais do terceiro Grand Slam da época, em Inglaterra, e tinha vencido 6 dessas 7 finais. O suíço perde assim a oportunidade de igualar o recorde de 7 títulos do norte-americano Pete Sampras. Nas meias finais, Berdych vai encontrar o sérvio Novak Djokovic, terceiro pré-designado. Aliás, entre os 4 maiores favoritos, apenas Federer não segue para as meias finais, já que, do outro lado do quadro, vão se encontrar Andy Murray, quarto cabeça de série, e Rafael Nadal, segundo cabeça de série. Nadal ganhou a Robin Söderling por 3-6, 6-3, 7-6 com 7-4 no tie-break e 6-1. Naquela que foi a reedição da final de Roland Garros este ano, o tenista espanhol voltou a sair-se melhor e foi mais forte nos momentos decisivos. No setor feminino, teremos meias finais com protagonistas algo inesperadas. A russa Vera Zvonareva eliminou Kim Clijsters e vai encontrar a búlgara Tsvetana Pironkova, que deixou de fora Venus Williams. A única grande favorita ainda presente é mesmo a número 1 Serena Williams, que vai jogar contra a checa Petra Kvitova. Portugal vai ter 3 ciclistas na Volta à França deste ano. Na segunda-feira, Rui Costa foi confirmado pela Caisse d'Epargne como um dos 9 corredores que compõem a equipa na prova. Rui Costa é o terceiro ciclista português confirmado na competição mais importante do mundo por etapas, depois de Sérgio Paulinho, da Rádio Shack, e Manuel Cardoso, da Fulton Cerveto. A Volta à França deste ano vai ser a última para Lance Armstrong. O norte-americano, que venceu 7 vezes o Tour, afirmou também na segunda-feira que não vai voltar às estradas gaulesas em 2011. Sim, será o último Tour. Foi uma grande aventura, estamos de partida para 3 semanas formidáveis, escreveu Armstrong. E, para que não restassem dúvidas, ainda acrescentou, perdão, eu queria dizer o meu último Tour. A Volta à França 2010 começa no próximo sábado, dia 3, em Roterdão, Holanda. O ciclismo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!